Palmeiras. 86, boa. Alfa no ponto de espera 186, obrigado, boa noite. Rampa aguardando pra gerar base. Oi, Salvador, Cordial, boa noite, tá 3662, tá no ILS. Tá 3662, continua a aproximação, guarde pista ali. Sim, 3662. O 1398 no solo 28, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9, 1398. Livre à direita, 1219, 1398. Tá 3662, informa o tráfego à sua esquerda, um P3 da Força Aérea na perna do vento. Gente, aviso mesmo, 3662. Solo, comandante, 1398. 398, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Na 10. Salvador, autoriza após Arbor, voa Sagaz para Gol 185. Trabalho para o Olympus. Autorizado base, reporte na final, Olympus 00. 00, reportar na final, Olympus. Turno de 5, aguarde a confirmação. Ok, obrigado. Tá 3561, no chama Recife, na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Chama aí, boa noite, tá 3561. na final, que é passado, travado. Olimpo 00, continua a aproximação, guarda pista livre, Olimpo 00. Aguarda. Ivan, Belefa, aguarda, Sagaz, 885, obrigado. Puxa, né, 26212, a sua identificação, contato, a sua identificação chegada a Mali, desse jogo 050. Mantendo a ponte perdendo 0-4-0. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajamo, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5051, no coteja. Ok, autorizado então, 190 para Aracaju, Pucajamo, depois defender Aracaju, controle 119, 35, transponda 5051, 35219. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Demorar 5219. Olimpo 00, autorizado pouso, pista 10, vento 1, correção, autorizado toque emitida. Pista 10, vento 10 graus, 199. Livre toque emitido, Olimpos. Juliette. Via Alfa, repórter, está Juliette. Azul 4071 ali, mantém pista 10, vento 190 com 8 nós. Ali mantém na 10, 4071. Obrigado, Alanis. 3662, táxi via Juliette, portão número 8. Então, 3662, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette para o portão número 8, 3662. Zero, tocou RMT aos 33, curva à esquerda, ingresso na 90, reposta através de nós, trator de controle. Será? Tem mais um aço? Autorizado decolagem, pista 10, vento 1-0 com 8 nós, que negar 10, 1-4. Ligue decolagem da 10 pro 4071, obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite, Sané 6212, aqui de Montevideo 1512, informação. Oxanem 6212, chegada Mari, desse falando de 050. Mari 050, você vai confirmar o número de pouso 6212? Oxanem 6212, número 1 para o pouso. Autoriza pro de Duna? Oxanem 6212, vou direto de TAP. TAP 6212. Salvador, web 5836, no 15 para posicionamento na posição e posterior pushback. Gente, chama para o pushback. Chama para o pushback, 5836. Olhe 119, decimal 35. 1935 Azul 4071. Obrigado, até uma próxima. Olimpo 00, através nosso, doutor, eu mantive o fecho. Olimpo 00, autorizado base, reporte na final do 10. Porta lá. 071, recolou perfil da Elton. Azul 4071, contato radar, subanjou 360, saída da Elton. 360, saída da Elton. Autoriza direto dela, presente, curva na direita. Azul 4071, vou direto líder. Direto líder, 4071. Olimpo 00 na final, tem passado travado, toque remete. Olimpo 00, autorizado, toque remetida, pista 10, vento 1-10, graus 9 nós, que negar 10 no 4. Livre toque remetido, Olimpo. Olo web 536 para pushback no portão 5. No portão 5 para pushback. Autoridade chama para o táxi. Autoridade chama para o táxi 536. Olimpo 00, tocou RMT aos 38, curva à esquerda, perna do vento, reporte no Través Norte da Torre de Controle. Ciente, iniciando curva à esquerda, Través Norte da Torre, reportará no Través. Nome é 212, livre descida 2000 pés, 1014 o ajuste. 2000 com 1014, você não é 6212. Xanamé 313, identifique, desça para 4000 pés, 1014, chegada a ponte. Ficou 4014, Xanamé 313. 0 através da nossa torre. Limpo 00, frisado base, reporte na final da. Reporte na final, pista 10. Passará na final 10. Nacional, travessado, travado, toque remete. Olhei pro 00, autorizado, toque remetida, pista no 0, vento 1-1-0, 8-9, que é melhor no 0 no 4. Toque remetido, Olimpo. O Salvador Web 5836 está com 122 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alternando Salvador, pronto para ataque. 2-2 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18.6, bom voo. 4, táxi Índia Alfa no ponto de espera torre 18.6, boa noite, pé 536. Voo no 604, boa noite. Voo no 604, ação de identificação, chegada a Mari, desse mantém 050. Calamari 050 no 604. Tocou RMT aos 43, curva à esquerda, ingresso na 200, reporta através nossa torre de controle, Nito 00. Limpo 00, ciente, iniciando curva à esquerda. da velocidade que puxou na 6303, senhor? Autorizada. Deu. Qual número 1? 2. Para informação, carregando o órgão para transplante. Firme último, chamou a torre? É o Web 5836, está pronto na ponte espera da 10, carregando o órgão para transplante. Web 5836, autorizada, linha decolada, pista 10, vento 1, 10 graus com 8 nós. A linha decola 10536. Zero 71, chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 1251, 3325, azul, 4071. Correio Salvador, Olimpo 00, na Terra 200. Olimpo 00, da Presidente, faço 360 pela direita, reporte no, na ingresso da Terra 200. 360 pela direita, reportará, retorno à perna do vento. Zé de chão para o táxi. Vamos lá. Boa noite, Oxenerme 2-2, estabilizado no ILS X-Ray. Oxenerme 2-2, continue a aproximação, aguarde pista livre, 2-2. Guarda. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 119.35, aciona 5073, coteja. Aqui foi autorizado 360 pela Upper Zulu 10, saída da El Leda Bridge. Primeira curva à direita, controle 119.35. 5073 transponder. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei. Controle 10935, objeto 5836. Oxenem 6212, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 8 nós, que negou 10 no 4. Ele pouso 10, 6212. Controle, boa noite, objeto 5723, decolado, cruza 1500. Sim, objeto? Objeto 5836, confirmado. Decolado, cruzando 1700. Tenha contato radar, sobe para o 330, saída PUCA, vigilância. 330, PUCA, vigilância, 75836. Diego. Eu. Braço Breno. Abraço. Salvador, trip 5216, está pronto para o táxi, POP de 69, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Gente 69 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Via Índia, Alfa no ponto de espera, 1186, graças, obrigado. Olimpo 00, chame pronto para gerar base. Visual com tráfego na final da pista 10. Afirmativo. Descido, Xané, 6313, ó. 313 desce para 2000 pés, 10 no 4, autorizada final 10. Tio, 2000 pés direto, livre restrições? Confirma. Livre descida. Direto a 2000 pés, Xané, 6313. Xané 62, 12, no solo aos 49, livre pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. 129, 6212. 00, vamos para na base. 00, vire base, poste na final, pista 10, vento 110, 179. Gira da base, contrair mais travado, ali pro 00, toque remete. Trip 5216, muito boa noite, torre, no ponto de espera do 10. 5296, mantenha ponto de espera. 310, obrigado. Salve, Salvador. Boa noite, Xané 6212. Xané 6212, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará na Juliette, antes da Juliette, 6212. Estabilizado, 6313. Salvador, boa noite, está 3152, sentido a Whisky. 0 via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5076, coteja. 350 para Recife, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, Aracaju. Controle 1935, transponder 5076, o Oceané 6310. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama, obrigado. Oceané 6212, táxi via Juliette, portão 10. Juliette pro 10, 6212. Alim mantém pista 10. Alim mantém na 10, 5216. Dia 2000, ajuste 10 no 4, gol na 604. Dia 2000, vai. 10 no 4. 3152, desce via Mari 3000, ajuste 10 no 4. Via Mari, 10014, tá? 3152. 52, curva à esquerda, ingresso na do vento, reporte no, através de nossa torre de controle. Curva à esquerda, ingressará na do vento e reportar através norte, o limpo 00. Deus 685, 3365, chama, objeto 5836. Zona visual, Xané 6313. Xané 6303, completa aproximação, torre 86. 9-9. Vai iniciando 5-2-1-6. Salvador, muito boa, Oxané 6313, final do acesso 10 visual. Oxané 6313, continue a aproximação, aguarde pista livre. Dois direto etapa para 3152. Boa, direto etapa. Boa, direto etapa. 5216, decolador 54, chame controle 119, decimal 35. Controle 1935, pronto. Vento 6313, vento, senhor? Oxané 6313, vento 110 graus, 9 nós. 009, livre de pouso, piso 0, meu Deus do céu. Piso 00, através de Márcio, 14. 0 na saída da PUCA. 190 no PC da PUCA, 52 no meio. Na pista, chame torre 1 na noite, sinal 6. Olimpo 00, três lados gera base, forte na final, pistão no zero. Botaram na final, Olimpo 00. Condições do campo, tem um plano para Natal, nível de voo 370. Pronto para cópia, TAN 3662. Pronto, cópia, tá. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída PUCA, transição Zipar. Decola da 10 curva à esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5071, coteja. 3662 está autorizado Natal em vídeo 370, na período do 10, decola da 10 curva no A esquerda, na PUCA transmite para o controle 3935 e transmodel 5071. Cotejamento correto, chama para o pushback sonamento. Chamaremos quando pronto, já. 5216. Oceania 6313 no solo aos 5000, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. 19, obrigado, metrô 0. Sinal, trem embaixo travado, para toque remetido, Olimpo 00. Guarde pista livre, Olimpo 00. Guardando, 00. TAN 3152, voa Duna, desce para 2000, ajuste na 0-4. Duna, 2000, na 0-4, muito obrigado, 3152. 52 no meio, autorizado 170 como nível final. Gente, autorizou. 52 no meio, entendeu, autorizado 170 como final, obrigado.